Ela e olha os compassos dos 2009. Essa é especialmente pra elas. As brancas, essa eu fiz pra vocês. Não sou machista, não. Um cachorrão, talvez. Vem no sossego, vem. Vem no sossego, vem. Vem no sossego. Me mostre o que tu tem. Vistas, vistas, lindas, chicas. Luzes piscam com a vista. O grupo gira, as nega balança. No pisca, pisca, tudo vira dança. A voz não vou soltar, hoje vou sussurrar. Chega mais perto, pra eu te arrepiar. Cê faz a festa aqui, cês mandem tudo aqui. Quando cês desce assim, a casa cai pra mim. É tudo seu, gata. Cê pede o que quiser. Quer dançar mais? Pois é. Me diz o que cê quer. Cê quer carinho? Quer? Cê quer beijar? Quer? Cê quer beber? Quer? Deixar com nós, mulher. Encaixa as pernas, desce até embaixo. E quando subir, pega a chave do carro. Nosso destino aqui, você decide sim. O que tá bom pra ti, também tá bom pra mim. Você escolhe, saca o cardápio. Vários motel na praia ou no carro. Essa é pra você, tá ligado? Machista não, machista não. Cachorrão talvez. As brancas, essa eu fiz pra vocês. Não sou machista, não. Um cachorrão talvez. Vem no sossego, vem. Vem no sossego, vem. Vem no sossego. Me mostre o que tu tem. As brancas, essa eu fiz pra vocês. Não sou machista, não. Um cachorrão talvez. Vem no sossego, vem. Vem no sossego, vem. Vem no sossego. Um sonho de vagabundo, uma gata de responsa que segure o B.O. e no baile tire onda. E nós se apega assim, desse jeitinho doidinho. Tem que gastar din-din, e se faltar din-din, o que vai ser de mim? Como vai ser pra mim? Viver no sapatinho demora, né, neguinho? Nem sempre dá pra curtir a minha lombra. Se for no baile com você, eu tiro onda. Pega a cerveja que eu ponho seu tapete. Faço do baile seu próprio palacete. Dançando bem juntinho, gata, dançar pra mim. Desce devagarinho, dançando só pra mim. Assim do seu jeitinho, vai desce bem lentinho. Faz um biquinho pra mim, vamos curtir benzinho. É tudo seu, só pedir que eu pague a conta. Se acanha não, nas intoca tenho grana. Vivo ligado, escuta mais firme. Planeja mais firme, pra fazer mais din-din. Brilhante só pra ti, não me pergunte. Só sei que é seu, baby, é seu de presente. Bota esse vestidinho, que fica massa assim. Cê tira onda assim, com aquele bem curtinho. Do tipo saca ali, esse tem sorte, vixi. Do tipo saca ali, esse é surtudo, vixi. As brancas, essa eu fiz pra vocês. Não sou machista, não. Um cachorrão talvez. Vem no sossego, vem. Vem no sossego, vem. Vem no sossego. Me mostre o que tu tem. As brancas, essa eu fiz pra vocês. Não sou machista, não. Um cachorrão talvez. Vem no sossego, vem. Vem no sossego, vem. Vem no sossego. Me mostre o que tu tem. Tu tem, tu tem, tu tem.